Acorde todas as manhãs com um sorriso. Esta é mais uma oportunidade que você tem para ser feliz. Seja seu próprio motor de arranque. O dia de hoje jamais voltará. Não o desperdice. Você nasceu para ser feliz. Enumere as boas coisas que você tem na vida. Ao tomar consciência do seu valor, será capaz de ir em frente com muita força, coragem e confiança. Trace objetivos para cada dia. Você conquistará seu arco-íris um dia de cada vez. Seja paciente. Não se queixe do seu trabalho, do tédio, da rotina, pois é o seu trabalho que o mantém alerta, em constante desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, ajuda você a manter a dignidade. Acredite, seu valor está em você mesmo. Não se deixe vencer. Não seja igual. Seja diferente. Seja especial. Quando nos deixamos vencer, não há surpresas, nem alegrias. Conscientize-se de que a verdadeira felicidade está dentro de você. A felicidade não é ter ou alcançar, mas ser e doar-se. Estenda sua mão. Compartilhe. Sorria. Abrace. Deixe-se envolver pelo afeto. A felicidade é como um perfume. Você o passa nos outros e o cheiro fica um pouco em suas mãos. E quando você se deixa envolver por essa fragrância especial, ao abraçar alguém, deixa um pouco do seu cheiro, pois esse perfume é contagiante. O importante de você ter uma atitude positiva diante da vida, ter o desejo de mostrar o que tem de melhor, é que isso produz efeitos colaterais maravilhosos. Não só cria um halo de conforto para os que estão ao seu redor, como também encoraja outras pessoas a serem mais positivas. O tempo para ser feliz é agora. O lugar para ser feliz é aqui. A felicidade está ao alcance de todos, mas somente as pessoas especiais a têm alcançado. E sabe por quê? Porque as pessoas especiais são aquelas que têm a habilidade de dividir suas vidas com os outros. Elas são honestas nas atitudes, são sinceras e compassivas, e estão certas de que o amor é parte de tudo. As pessoas especiais praticam a arte de se doar aos outros e ajudá-los com as mudanças que surgem em seus caminhos. As pessoas especiais não temem dividir seus conhecimentos, compartilhar seus sonhos, suas alegrias. Elas não têm medo de ser vulneráveis. Acreditam que são únicas e têm prazer em ser quem são. As pessoas especiais são aquelas que se permitem a aventura de estar próximas dos outros e importar-se com a felicidade alheia. Elas sabem que o amor é o que faz a diferença na vida. As pessoas especiais são aquelas que realmente tornam a vida bela. E você? Também é uma dessas pessoas especiais? Pense nisso. Todas as pessoas são especiais. Todas foram especialmente geradas pelo amor do Criador do Universo, que enfeita o céu com as estrelas e coloca na intimidade de cada ser uma centelha de luz. Compete a cada pessoa fazer brilhar sua própria luz, conforme o convite de Jesus. Se você ainda tem alguma dúvida sobre que atitudes tomar para ser feliz, anote estas ligeiras dicas e as realize. Em breve, verá que novos horizontes se abrem, mostrando uma realidade diferente. A realidade das pessoas felizes.